É vou que gosto meu. Vê quanto judia de mim. Já ela só deu é carinho. É vou que gosto meu. Vê quanto judia de mim. Já ela só deu é carinho. Meu moço é carinho. E o seu carinho é o que, novinha? Essa tá demais, Ricardo. À noite, quando eu chego do trabalho, só o bagaço. E chego logo no chuveiro pra me provocar. Ela me dá um abraço, vai mordendo meu pescocinho. Pega lá e dá um carinho. Quando eu olho, já tô deitado por cima de mim. Ela faz um estrago. E ao ligar se eu tô cansado. Amiga, ela pega pesado. Na hora de frente, de costa, de pé ou de bruxo e pé agachado. Confesso que ela é gostosa, do jeito que me espalhaço. Mas tenso que esteja, prefiro comigo que com picadão. É buque, buque, gostosinho. Enquanto judia de mim, já ela só deu é carinho. É buque, gostosinho. Ah, ela só deu é carinho. É vou que gosta zero. Enquanto judia de mim, ah, ela só deu é carinho. É vou que gosta zero. Enquanto judia de mim, ah, ela só deu é carinho. Esse carinho, elas levam o carrinho, elas levam tudo, filha. A noite quando eu chego do trabalho, só o bagaço. E jogo logo no chuveiro pra me provocar. Ela me dá um abraço, vai mordendo meu pescocinho. Pega lá e me dá um carinho. Quando eu olho, já tô deitado por cima de mim. Ela faz um estrago. Não liga se eu tô cansado. Comigo ela pega pesado. Na hora de frente, de costa, de frente, de bruxo e pé agachado. Confesso que ela é gostosa, do jeito que vem esbagaço. Mas penso que esteja, prefiro comigo que com o Ricardão. É buque, é buque, gostosinho. Enquanto judia de mim, lá ela só deu é carinho. É buque, gostosinho. É buque, gostosinho. Enquanto judia de mim, lá ela só deu é carinho. É buque, gostosinho.